Na noite de segunda-feira, por volta de 21 horas, policiais civis do Grupo de Diligências Especiais em patrulhamento pela região do bairro Três Lagoas se depararam com um Fiat Uno, placas ACC9572, da cidade de Toledo. Quatro indivíduos a bordo. A atitude era suspeita, o veículo mais ainda. Então, os policiais decidiram pela abordagem. A primeira coisa que notaram ao fazer a abordagem policial na Avenida João Ricieri Maran é que dois dos indivíduos estavam usando blusas com toucas, tipo moletom. Algo estranho para uma temperatura de mais de 35 graus na noite desta segunda-feira na região em que estavam. Os policiais mandaram todo mundo colocar as mãos no veículo e passaram a fazer uma revista minuciosa no carro. Na BR-277, muitos curiosos observavam a situação e não ficaram surpresos quando os policiais tiraram de dentro do automóvel uma arma, um revólver calibre 38, municiado com 6 cartuchos intactos. Os 4 detidos conversaram com nossa equipe, se apresentam e contam suas versões para o fato. Não tem nada a ver não, senhor. Não, como é que é o seu nome completo? Edson dos Santos. Edson dos quê? Dos Santos. Quantos anos, Edson? Tenho 22. Por que que você tá preso, Edson? Eu não tô preso, senhor. Não? Não, ele que tava com o revólver ali. Tem nada a ver com isso. O que que a polícia trouxe? Você só pra averiguação? É, averiguação. Você tem passagem? Tem. Por? Por roubo. 5-7, aqui em Foz do Iguaçu mesmo? Isso, só que eu tô respondendo certinho, tô trabalhando. Faz 8 meses que eu tô trabalhando, fichado. Uhum. Na firmeza, tô sossegado, senhor. Tranquilo. E você, Pizão, qual que é o teu nome? Meu nome é Taylor. Taylor do quê? Aquinello. Taylor Aquinello. Quantos anos você tem, Taylor? Tenho 20. Do que você tá nessa bronca aí? Eu tô aí que eu peguei uma carona aí com o Pia aí, o Pia tava armado, nem falou nada aí pra nós, daí deu isso aí, se eu soubesse nem tava dentro. Você tem passagem, então? Não, tem. Por? Tem com porte. Porte? Uhum. Já sabe que a bronca é... Já, é isso. No começo não dá nada, né? Depois é que a jaca engrossa, né? É, eu tô sossegado. Bom, já tá tudo certo? Já, tudo tranquilo. Tá. Vou responder aí. E você, qual que é o teu nome? Marcos. Marcos do quê? Marcos Antônio. Marcos, é tua arma ou não? É. O que que você ia fazer com ela? Eu comprei pra minha segurança. Tua segurança? Não avisou pra rapaziada que você tava com o canhão, não? Não. Você já tem passagem? Não, primeira vez. Você tem alguma bronca, tá sendo ameaçado? Você mora onde? Três Lagoas. Três Lagoas. Aquela área lá tem ficado quente ultimamente, a temperatura tem subido lá. Tem alguma bronca lá a ver contigo, essa história ou não? Não. Não era pra fazer assalto, nada dessas paradas? Trabalho. Trabalho com o quê? Trabalho na firmeza também. Também? E você, qual que é o teu nome? Cleiton Souza Medeiros. O que que você tem a ver com essa bronca toda, Cleiton? Não tem nada a ver, tava saindo... Tomou um banho de suor aí, meu velho. Tava saindo do serviço e daí eu pedi uma carona pros piados pra me deixar em casa e acabou dando nisso. Soubesse, teria ido... Você tem passagem, Guri? Não. Não tem passagem? Não tem. Você faz o que da vida? Eu trabalho na distribuidora de bebidas. Os policiais civis acreditam ter impedido um assalto à residência. Marcos Antônio foi quem assumiu a propriedade da arma e por isso foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, porém com a numeração suprimida, o que deixa a situação do jovem ainda mais complicada. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.